já as trevas desse mundo, mas temos esperança em teu amor. Ouvimos teu chamado e respondemos, seremos servos fiéis do bom Senhor. Sabemos do sublime compromisso de ser embaixadores de Jesus. See you.